Panorama Agrícola para 1º de março de 2011. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é 1º de março, estamos abrindo nesta terça-feira o Panorama Agrícola, noite de lua minguante. O Márcio Peixe e o Eduardo Maia, na mesa de som, enviam para você o seguinte ditado: quem ama o feio é porque bonito lhe parece. Confira uma dica saudável de Simone Barrinho no Panorama Agrícola desta terça-feira. O programa traz também noticiário, saiba como renegociar dívidas rurais. E na entrevista, dia de campo em Campos Novos. Você pode participar do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ou, se preferir, telefone para 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Aumente a ingestão de frutas, principalmente as frutas que podem ser consumidas com casca e bagaço. Elas trazem um efeito benéfico ao nosso intestino, assim como as verduras, cereais integrais e derivados. Simone Barrinho para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Renegociação de dívidas antigas de produtores rurais com o Banco do Brasil. Os produtores atendidos são aqueles com operações vencidas até 30 de junho do ano passado de qualquer linha de crédito rural. Em Santa Catarina, são 8.700 mutuários inadimplentes, sendo que 600 deles têm dívidas acima de R$100 mil. Nestas operações, o produtor deve procurar as agências especializadas. E nas operações com saldo menor, o produtor pode se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil. A renegociação está disponível até o dia 29 de abril de 2011. Depois disso, as cobranças devem ser ajuizadas. O banco oferece as seguintes condições: entrada mínima de 10% do valor total da dívida e prazo máximo de pagamento de 10 anos, desde que 40% da dívida seja paga em até 5 anos. Uma comitiva da União Italiana de Exportadores e Importadores de Carnes e Derivados esteve em Santa Catarina no mês de fevereiro. Visitou Imbituba com o objetivo de cuidar da importação via marítima de bezerros bovinos vivos para a Itália. Esse projeto vem sendo desenvolvido há 5 anos e há expectativas de que ainda este ano o negócio se concretize com o embarque das primeiras cargas. De acordo com as normas sanitárias adotadas aqui no estado pela SIDASC, os bezerros vão passar por um período de 40 dias junto a uma área nas proximidades do porto de Imbituba, para adaptação, alimentação e tratamento sanitário de prevenção, para só depois embarcar com destino ao mercado italiano. Uma área de 33 hectares em Imbituba servirá como centro de concentração e adaptação de bovinos para exportação. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta terça-feira, dia 1º de março, acontece em Campos Novos a 16ª edição do Dia de Campo da Cooper Campos. Para falar sobre esse evento, que é tradicional e referência no agronegócio em Santa Catarina, Fabrício Hennigan, da Cooper Campos, ele que é engenheiro agrônomo. Fabrício, quais são as principais atrações desse dia de campo da Cooper Campos, que começa nesta terça, 1º de março? As principais atrações que nós temos no nosso evento, como cooperativa é produtor de semente, né? A gente tem sempre novidades na área de variedades de soja. Então, variedades adaptadas para a região, né? que a gente produz semente. Temos bastante também híbridos de milho, onde as empresas vão estar falando as características e já mostrando novos eventos de milho geneticamente modificado. Tem parte de pastagens, né? O melhoramento de pastagens com exposição de gado, o 26 de variedades de pastagens e consórcios, né? E exposição de vitrines de feijão, de genética de feijão, e empresas de fertilizantes e de químicos que vão estar mostrando seus portfólios, as soluções que eles têm para as principais culturas. Bem, Fabrício, o dia de campo da Cooper Campus ocorre dias 1º, 2, 3 de março. É aberto ao público? É gratuito? É aberto ao público. Ele é um evento organizado pela Cooper Campus, né? E com apoio da EPAGRE, Senar, UPF e SIDASC. E qual a expectativa de público? Nós estamos esperando em torno de 10 mil visitantes, né, dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, parceiros comerciais da Cooper Campus do Paraná, né, do Mato Grosso do Sul, até do Paraguai. E normalmente a visita técnica, o pessoal gosta mais de que segmento no final dos 3 dias? Que tipo de balanço se faz? É bem diferente, né? Vem produtores atrás da soja, né? Eu que vai plantar. Tem bastante produtor que gosta do stand de pastagens, né? Que ali daí é o pequeno produtor mais focado em gado e leite. O stand da Ipagre, com o trabalho que ela desenvolve na parte de agricultura familiar, também é bastante visitado e bastante elogiado, né, no nosso evento, com todos os segmentos que a Ipagre está trabalhando aqui para a regional de Campos Novos, né? E parte de palestras, né? A gente sempre está trazendo novidades nas palestras que ocorrem paralelamente ao evento. Quais são os temas das palestras deste ano, Fabrício? Este ano nós trouxemos um tema que está bastante em evidência, né? Que é a parte de resistência de plantas daninhas, né? Então estamos trazendo um especialista que faz parte de um grupo de pesquisadores que está estudando já há uns 3 anos soluções para esse problema que está acontecendo agora de resistência, principalmente ao herbicida glifosato, né? Daí temos também uma parte de uma palestra de mercado, que o produtor gosta de ver quais são as tendências das commodities, do seu produto, né? E uma de clima, com um especialista, um meteorologista do INEP. Perfeito. Nós agradecemos a Fabrício Henningen, engenheiro agrônomo da Cooper Campus, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o dia de campo da Cooper Campus, dias 1º, 2 e 3 de março. Fabrício, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado. Eu deixo aí o convite a todos para visitar o 16º dia de campo da Cooper Campus. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.